Então, gente, estou aqui de novo ocupando aqui o espaço do... invadi o espaço do Dunker. Então, quer dizer que eu sobrevivi à primeira tentativa, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui as questões que foram enviadas, gentilmente enviadas para o Dunker. A Ana Helena do Nascimento, ela faz a seguinte questão. Nessa questão da sexualidade na infância e como os pais devem trabalhar o assunto sexo no trato com os filhos e crianças, tive uma mãe com muito bom desempenho. Quando eu tinha uns 6, 7 anos, ela me deu um livro de presente, Como Nascem os Bebês, que é um clássico. Lembro que havia ilustrações acompanhando pequenos textos, começavam mostrando a cópula entre diversos animais, até chegar aos humanos, que mostravam um homem por cima de uma mulher sobre os lençóis. Daí houve um episódio bem engraçado na minha infância. A empregada doméstica de minha avó engravidou e eu estava na casa da minha avó enquanto acontecia uma discussão sobre como fazer diante da situação, porque a moça estava desesperada, chorando. Eu estava por perto, prestando atenção na conversa e a certa altura falei... mas eu não estou entendendo como a Rosa ficou grávida, porque ela namora com o Silvio sentada no banco da varanda. E eu vi no livro que para fazer filho tem que estar deitado. Aí ela falou, kkkkkk. Minha mãe não estava presente, eu lembro que uma tia me repreendeu. Isso não é assunto para criança e você já devia estar dormindo, kkkkk. Houve uma situação com a filhinha de uma colega do tempo da faculdade. A garotinha estava com 5 anos e eu brincava com ela no banco de trás do carro, enquanto minha colega estava na frente ao lado do marido. A brincadeira era um jogo com palavras... em que era preciso acertar as letras na escrita. Num certo momento, ela escolheu a palavra xoxota. Minha colega, então, de imediato repreendeu. Maíra, o que é isso? Eu ri e falei para a colega. Qual é o problema? Vamos, Maíra, xoxota, como é que escreve? Maíra, hoje, já é uma mulher por volta dos 40 anos e provavelmente já é mãe. Será que ela teria repetido com seus filhos crianças a repreensão de sua mãe diante da palavra xoxota? Impressionante o tabu em torno do assunto. Impressionante o tabu em torno do assunto sexo, seja para tratar com crianças ou entre adultos. O Vinícius Lima manda um elogio para o Dunker, viu, Dunker? Excelente vídeo. Professor, como fica a questão das relações sexuais, beijos, carícias, etc., entre crianças da mesma faixa etária? Como os pais devem lidar com esse tipo de acontecimento? E entre adolescentes, poderia haver sexo livremente? Como fica a questão do consentimento, que juridicamente não existe para essas idades? Tatiane Salomão. Professor, eu acredito que não deveria ser chamado sexualidade o ato de descobrir o próprio corpo por uma criança. Muito menos sexo, um ato em que uma das partes não quer, ou não pode, ou não tem condições de oferecer consentimento. Infelizmente, a cultura está tornando a infância cada vez mais curta e mais vazia. Mas afinal... interesse de quem e com qual finalidade? Quando percebi minha filha assistindo Mônica Adolescente, que não é para a idade dela, com certo interesse, e eu comentei que aquele conteúdo encurtaria a infância dela, ela simplesmente não assistiu mais. O Freud já dizia, não com essas palavras que eu vou usar aqui, que os pais se embananam bem quando vão tratar da sexualidade dos filhos. E que talvez não sejam as pessoas mais indicadas para tratar do assunto, porque justamente... os pais que amam tanto e são tão dedicados são próximos demais dos filhos e projetam sua própria angústia nos filhos, impedindo muitas vezes de terem aquela distância necessária para lidar com o tema. Além do que, a gente se embanana com a nossa sexualidade regularmente e não ia ser diferente nessa cena, né? No qual você está ali como responsável pela criança, morrendo de medo que aconteça alguma coisa ruim com ela. Então ele indica que às vezes um padrinho, madrinha, tio, tia, professor, sejam as pessoas mais capazes de tratar da sexualidade sem essa angústia que os pais têm para tratar do tema e que a criança percebe que deve ter alguma coisa diferente nesse tema, uma vez que ele causa mal-estar na família. A gente vive uma situação muito complexa em relação à questão da sexualidade, porque a sexualidade, a forma como ela é vivida, também é uma convenção social, tá? Então você vai ter, por exemplo, em povos nativos... brasileiros, mas grande parte dos povos nativos no mundo, você tem que, às vezes, a criança... vou dar um exemplo que eu acho bem pitoresco, bem interessante. A criança nasce e ela é considerada criança. Não importa se é menino ou menina, é considerada criança. E aí, a partir do momento, ela tem a primeira menstruação, que é a menarca, ou ela tem a primeira poluição noturna, e ela vai ser considerada, ela vai ser assimilada ao grupo, imediatamente ao grupo dos adultos. Então vai passar por alguns rituais de iniciação e a partir daí ela é assimilada para o grupo dos adultos. Então nesses grupos a criança passa a ser considerada um adulto e aí ela vai casar com quem for determinado ali, vai viver uma vida de adulto, né? Então passa por vários rituais, alguns rituais são bem puxados, mas ela é assimilada ao grupo dos adultos. É um jovem adulto que tem muita coisa para aprender, mas não tem a ideia de adolescência, por exemplo, que tem para nós. Para nós, a infância é uma criação recente, é uma criação da modernidade, que vai sendo nada mais do que um cercadinho na qual você tenta proteger a criança das informações que vêm de fora que não seriam apropriadas para o desenvolvimento dela. Então, você sai, por exemplo, de um funcionamento mais da Idade Média, na qual a criança tinha acesso à sexualidade dos adultos, tinha acesso à bruxa sendo queimada na praça, tinha acesso a tudo, né, ao trabalho, e passa por uma reformulação e a criação da própria ideia de infância, que é uma proteção até que a criança esteja... aquele sujeito esteja ali formado e apto a entrar no mundo adulto. Então, ela vai para a escola, onde ela vai aprender coisas paulatinamente, ela vai ser privada da sexualidade dos adultos, então a sexualidade começa a ser um assunto privado. Então, você vai ter autores, por exemplo, como Philippe Ariê, que vai falar da história da infância. Você vai ter, por exemplo, o Philippe Danzeló, que vai falar da polícia das famílias. Você vai ter a Elisabeth Badinter explicando ali a construção do mito do instinto materno, que foi traduzido como mito do amor materno, mas são textos que vão mostrando essa transição e essa construção da ideia de infância e toda a decorrência daí. Então, para nós, e além da infância, a gente tem adolescência ainda mais complicada, porque você tem um sujeito ali em plenas forças sexuais, reprodutivas, saudável, enfim, ali, né, potente, né, no sentido da possibilidade de procriar, de ir para o mundo, mas para nós a gente retarda todo esse período, né, contendo uma sexualidade que está a mil por hora, hormonal, forte, para viver a adolescência, para estar preparado para uma série de coisas, para depois entrar no mundo adulto e ter filho lá com 20 e tantos, 30 anos, quando, inclusive, a gente tem uma queda da fertilidade, uma queda da potência reprodutiva, né? Então, mas isso é nosso, é cultural e a gente faz desse jeito, tá? Então, essas convenções, elas têm que ser transmitidas para as crianças. Elas não estão certas nem erradas, mas é nossa obrigação como pais transmitir para a criança aquilo que funciona na nossa cultura para que ela possa estar apta a entrar ali no mundo comum, né, no mundo público, com os sinais, os signos que funcionam para todos. Né? O problema é que a nossa cultura é um tiroteio, né, gente? A gente não tem a homogeneidade, por exemplo, de uma cultura estável, onde as tradições vão sendo mudadas muito paulatinamente, né? Então a gente vai tendo alguma coisa que vai se repetindo, né? A gente gosta do novo e a gente vai introduzindo a criança num mundo muito heterogêneo. Eu acrescentaria um problema grande nessa questão, que é o fato da entrada do smartphone, né? Que a gente tem na entrada do smartphone, a gente tem o furo da infância, porque você tem a criança com acesso a toda a informação na palma da mão. Então, se antes a criança tinha que, né, e a gente correndo procurava ali uma revista Playboy, alguma coisa para ver uma coisa diferente, né, algum tipo de informação na rua, dos colegas, para uma experiência, assim, hoje a criança tem acesso, todas as crianças têm acesso à pornografia na palma da mão. Você vai falar, mas eu não dei celular para meu filho, vou dar só quando ele tiver 15 anos, tá? Mas ele está no mundo onde o celular está lá, mesmo que não seja o dele. Então, a gente vai ver que as crianças estão aprendendo sobre sexualidade na internet com coisas muito inapropriadas, nada contra pornografia para adultos, feita por adultos, com consentimento, sem problemas, mas ela é extremamente inadequada para a criança, porque ela é uma mímica fake, é uma mímica, uma performance muitas vezes misógina, violenta, irreal, com corpos irreais, cenas irreais, onde não entra nada da questão do afeto, enfim. É uma outra chave de compreensão da sexualidade que não cabe para as crianças, tá? E é assim que elas estão sendo introduzidas. E você disser, bom, mas o meu filho ali foi agraciado com nunca ter visto pornografia, ótimo. Mas existe uma hipersexualização da imagem dos meninos e das meninas, né? Sempre cada vez mais jovens, né? O ideal de beleza feminino, por exemplo, é muito magra, quase sem pelos, né? Quer dizer, é muito pré-adolescente o corpo desejado pelas mulheres, né? Que mostra aí uma distorção, uma hipersexualização já da infância. Então, o que, que a gente tem? A gente tem um certo contrato, né, que ainda funciona de infância e adolescência, a invasão disso pelas mídias. E aí a gente tem o terceiro elemento. São os pais muito embananados com o tema e uma onda conservadora que vai falando para os pais: não vamos falar sobre sexo porque a gente vai incutir nas crianças algo que não está lá. Elas não estão pensando nisso. Não, elas estão. Elas estão super pensando nisso. Elas estão super tentando entender por que que a fulana engravidou, como é que engravidou, se, como é que funciona esse negócio, né? Então a gente está cometendo todos os erros possíveis e levando a alguma coisa um tanto catastrófica, né? Que são desde uma inibição muito grande na sexualidade das crianças hoje, um medo de intimidade, de proximidade com o outro, violência sexual, gravidez de crianças por crianças, porque se você deixa duas crianças, uma de 10, como recentemente, outra de 13, numa circunstância que a gente não sabe exatamente como foi o caso recentemente alardeado, mas tem vários outros, né? Na qual a curiosidade, a excitação, a falta de orientação podem levar uma criança a engravidar a outra, né? Então a gente não pode cometer tantos erros assim. Tá, então o que está em jogo aqui? Nós temos regras, tem coisas que a gente não fala publicamente, tem coisas que a gente não faz publicamente, porque é feio, porque é bonito, não, porque a gente não faz, a gente tem um combinado, a gente tem vários combinados, né? Encontra uma pessoa, a gente fala bom dia, a gente vai ao banheiro discretamente, não, diz, não necessariamente diz o que foi fazer, a gente não sai sem roupa na rua. Então, assim também, a gente ensina os nossos filhos que, olha, é muito gostoso pôr a mão no pênis ou na vagina, mas não em público, não pode. Não pode, a gente tem um combinado, não pode. Você vai lá no seu quarto, porta fechada, é seu, você pode tocar, mas público não pode. Então não é uma questão de certo e errado, é uma questão de uma convenção que tem que ser observada. Então os pais têm que transmitir isso, não com constrangimento, isso são convenções, porque se você for pegar outras culturas, outras sociedades, as pessoas estão nuas, as pessoas podem até ter uma relação na presença dos demais. Está combinado, não é uma questão moral, né? É uma questão da convenção. Ok, o que significa então, o que eu falo para o meu filho? Né? O que eu falo? Ai, quantos livros que eu tenho que comprar para mostrar? E aí eu vou contar uma piadinha que é o seguinte, a criança, uma piadinha velha, tá? A criança chega para o pai, para a mãe e fala assim, o que é sexo? Né? E aí o pai e a mãe falam, pelo amor de Deus, deixa eu pegar o livro. Aí abre o livro, mostra todas as posições, mostra tudo, as abelhinhas, conta todas as histórias. E a criança com os olhos arregalados desse tamanho, né? E aí, filho, agora você entendeu o que é sexo, né? Por que você perguntou, né? Como é que você chegou nisso? Fala assim, não, é porque aqui tem que preencher sexo, feminino ou masculino. Quer dizer, os pais já chegaram lá na frente com uma coisa que às vezes a criança nem estava pensando. E muitas vezes acontece isso. A criança está pensando no primeiro beijo que ela quer dar no coleguinha da escola e os pais já estão dando camisinha. Então, como é que a gente pode saber o timing do filho? Né? Em que momento que ele está vivendo? O que ele está vivendo? Escutando, né? Basicamente, a gente escuta. Falar com a criança sobre sexo é escutar a criança, porque elas falam, elas perguntam, elas se interessam, elas dão dicas, elas conjecturam. E se trata mais de sentar com elas, e a gente tem pensado em fazer isso no ambiente escolar, tem sido feito isso no ambiente escolar, mas também no ambiente familiar, quando é possível para os pais aguentarem sustentar, escutar de fato, quais são as dúvidas da criança, porque elas estão tendo acesso à informação e estão tentando elaborar e vão criando uma série de questões que elas não têm para quem perguntar. Então, hoje em dia, a educação sexual, a orientação sexual, é mais a criação de um espaço atento a todas as manifestações que as crianças já têm e uma possibilidade de escutá-las para aí sim e ajudá-las a trabalhar com as informações que elas já têm do que sentar e abrir o livro e mostrar tudo o que se passa, porque isso elas já estão vendo, né, bem ou mal. Falar sobre sexo é falar sobre consentimento, sobre intimidade, sobre amor. E aí falar sobre gravidez, falar sobre doença. Então tudo isso, isso que às vezes é muito difícil. Os pais acham que se eles falarem, que é quando a criança está perguntando sobre sexo, ela quer saber como a mecânica de onde vêm os bebês, é uma pista falsa, porque não se trata só de saber como os corpos dos bebês são feitos, que oportunamente ela vai ter na aula de biologia, mas de onde vêm os bebês nos desejos dos pais, né? Me lembra a música da Bethânia, que é Quem Me Chamou. que me engendrou, que desejo me engendrou, de que lugar eu fui chamado para estar aqui, de onde eu surgi como sujeito, porque se a gente pensar que a constituição subjetiva se dá a partir do desejo do cuidador, do desejo daquele que está ali para o bebê, para que ele possa se constituir como sujeito, então que desejo que me fundou? E essa pista falsa é imaginar que é na relação sexual dos pais. Eu acho que tem várias questões aí, tem as questões edípicas, né? Então os pais se ausentam e deixam a criança e fazem uma coisa que ela percebe que ela não participa, que traz muito prazer e que é privada. Então tem o Édipo, o terceiro excluído. Tem um monte de questões que estão em jogo nessa conversa que não são só sobre a mecânica, a fisiologia, a anatomia do sexo. E se a gente não elaborar isso, a gente não consegue escutá-las, a gente não consegue falar com elas. Mas eu acho que o recado aqui é, olha, estamos numa curva de rio. E se a gente não falar sobre isso, a gente vai continuar vendo diuturnamente crianças engravidando, adolescentes engravidando e adultos aí até, porque se a gente tem uma política hoje, por exemplo, uma política do governo na qual a solução para as gravidezes indesejadas, né, é abstinência ou diga não, que é a política de avestruz, né? Porque vai dizer não até quando? Não vai ter sexualidade? E aí quando casa, então vai dizer sim? Mas então quer dizer que vai dizer sim e quer ter filho? Ter sexualidade, ter uma vida sexual, né? É ter filhos, né? Toda essa confusão, toda essa negação do que se trata a sexualidade humana, que é muito maior do que vir ou não a reproduzir. Isso está em Freud desde o começo, né? No momento em que ele, nos três ensaios sobre a teoria sexual, na qual ele vai diferenciando o que é do sexual para o humano e do que é reprodutivo, que não estão colados, né? E a gente está falando de um texto de mais de 100 anos. Ainda a gente está hoje, por exemplo, numa política de Estado que é da abstinência, que finge que sexualidade e reprodução são a mesma coisa, ou todas caminham para a mesma coisa, né? Que é uma interpretação religiosa, não é uma interpretação de um Estado laico para se haver com as gravidezes e os adoecimentos, né? Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês. Bom, para mais informações sobre sexualidade, adolescência, pornografia, né? Aqui no Aqueronta Movebo.